naquele dia, tudo que eu queria era ouvir da sua boca. Fica. Você destruiu o que era nosso. O mundo pode dar voltas de voltas, mas pra você não volto. Vai, vai se arrepender. Quando você ligar, eu não vou. Alô, oi, saudade de você. Saudade de você. Chora, Gaiteiro. É melhor dormir arrependido do que com vontade, viu, gente? Confia na Lana Macedo, hein? Você destruiu o que era nosso. O mundo pode dar voltas e voltas, mas pra você não vai. Se eu não resisto, olha só quem tá deitado aqui comigo, vai.